Comandante. Jeep Slow Car, 549. Mini, 510 kW. 250 watts de potência. Welcome to USA. The best music. Shopping. 12 horas 38 minutos. Elton John.